Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, hoje é dia 10 de março do ano de 2017. Agora são 20 horas e 3 minutos desta noite quente de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus. Participa do programa desta noite o nosso amigo Alain Diniz Souza. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários através do telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é muito importante. Nós selecionamos para o programa de hoje datas para serem lembradas. O dia 8 do 3 da semana que passou, o Dia da Mulher. Dia 11 do 3, também Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. E também dia 11 do 3 do ano de 1878, foi o dia que nasceu Zilda Gama, uma das mais celebradas médiuns do Brasil, nascida na cidade de Três Ilhas, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Já aos 24 anos, Zilda ficou órfã e teve que assumir a direção da casa e cuidar de 5 irmãos menores e, posteriormente, de outros 5 sobrinhos. Ainda jovem, começou a perceber a presença de espíritos. Recebeu mediunicamente mensagens de Allan Kardec, grandes obras do espírito Vitor Hugo, Na Sombra e na Luz, Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema. Então aqui nós lembramos dessa grande médium, Zilda Gama. Para a abertura do nosso programa, em função do dia 8 do 3, Dia da Mulher, nós selecionamos o texto A Mulher Ante o Cristo, do Espírito Emmanuel, texto extraído da obra Religião dos Espíritos, psicografada por Chico Xavier. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema degradação, convertidas em bestas de carga, quando não fossem vendidas em leilões públicos. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos desconsiderar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz incorruptível da estrela de Nazaré. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade de luz, que eu posso cumprimentar o meu amigo Alain Diniz Souza. Boa noite. Boa noite, meu amigo Wilson. Boa noite, Rodrigo, que está na técnica aí nos ajudando, nos apoiando no nosso trabalho. Boa noite a você que está nos ouvindo pela rádio, pela internet. Boa noite a você que nos acompanha pelo nosso Facebook. Fique lá com uma ferramenta do Facebook para você deixar sua pergunta, sua colocação, sua opinião. Sempre é muito importante para o engrandecimento do programa. Interessante, Wilson, que no começo aqui, quando você fala das datas importantes, né? Nós temos no dia 8 de março, Dia da Mulher, e dia 11 de março, Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. E eu gostaria de fazer um alerta, eu sei que talvez não seja o veículo correto, né? Mas a violência doméstica é um terrorismo. E a violência doméstica que as mulheres ainda enfrentam no Brasil e no mundo é muito grande. No Brasil, de 103 milhões de mulheres aproximadamente hoje, uma em cinco afirma ter sofrido já algum tipo de violência doméstica. Quer dizer que é algo muito grande. É um número assustador ainda para um país que se diz civilizado. Então, eu acho que se queremos realmente valorizar a mulher, hoje, em 2017, o grande passo é nós vermos homens e mulheres como iguais, como seres encarnados, seres com os mesmos potenciais, com as mesmas capacidades, mas combatermos a violência contra a mulher. Qualquer tipo de violência, né? Estamos falando aqui especificamente da mulher, pelo dia 8 de março. E quando a gente fala de Internacional das Vítimas de Terrorismo, a gente fica um pouco distante disso, porque no Brasil é pouco usual assim, essa prática. Mas se a gente imaginar que uma em cinco mulheres sofre violência, a prática não é tão assim pequena no nosso país também não. Então, e foi bacana que você aí lembra de Zilda Gama, né? Uma mulher fantástica, uma médium aí de profícuo trabalho, livros maravilhosos que ela nos trouxe da espiritualidade. Vitor Hugo, ele se comunicou através de poucos médiums, né? E ela é uma das escolhidas por Vitor Hugo. Então, parece que sem querer esses dias estão juntos, né? Ou a gente é junta porque tem assim, simpatia em querer colocar desse jeito, mas com o texto desse do Emmanuel, né? A mulher ante o Cristo, por que será que Cristo deu tanta importância para as mulheres num momento, há 2000 anos atrás, se ainda hoje a mulher sofre preconceito? Ele já estava apontando um caminho da igualdade que era necessária naquele momento. Então nós temos muito que caminhar ainda como seres humanos, muito que adquirir de respeito às mulheres principalmente, e também falo para as mulheres não inverterem o problema, né? Porque às vezes algumas mulheres levam tão radicalmente a defesa dos seus direitos que daí inverte. Daí ela começa naquele feminismo radical, que aí ela quer impor por uma outra violência, né? Então nenhuma violência vale a pena. Que a gente consiga, como seres humanos, seres espirituais, que ora estamos encarnados em corpos masculinos, ora femininos, deixar todos igualmente colocados no mundo para a gente ter um mundo melhor para todos. Sabe, Alan, há poucos dias atrás eu estava ali conversando na saída da União Espírita de Piracicaba, ao término de um trabalho, e tinha um grupo de amigas ali, de jovens, de mulheres, e falávamos coincidentemente sobre esse assunto, sobre o feminino, o feminismo. E eu manifestei a minha opinião, que é muito próxima do que você acabou de dizer. Eu disse, até de forma meio polêmica, né, entrando no assunto, eu disse, olha, eu sou terminantemente contrário ao feminismo, né? Olharam para mim assim como se quisessem, né, me atacar ali, exato. Falei, não, deixa eu explicar, né? Eu sou a favor do humanismo, todos somos seres humanos. Então, cada vez que a gente acentua as diferenças, quer seja, e polarizamos, quer seja de um lado, quer seja do outro, a gente está potencializando realmente a dificuldade na relação dessas duas polaridades. E não é isso que a gente busca. O que você disse, nós somos, todos temos direitos iguais. Somos diferentes, somos muito diferentes, né? Os homens e as mulheres pensam diferentes, raciocinam diferentes. Domingo passado eu ainda vi uma reportagem, domingo à noite, falando sobre isso, falando sobre como o cérebro da mulher processa informações e o cérebro do homem. Fizeram inclusive uma brincadeira num shopping, colocaram uma esteira, então era para andar na esteira enquanto falava uma sequência numérica. Então fizeram os testes com homens e mulheres. Existem diferenças na gente, até biológicas. Quer dizer, nós somos seres diferentes. Do ponto de vista hormonal nem se fala, né? Então, essas diferenças é que a gente tem que aprender a conviver com elas, né? E não permitir que as diferenças afetem o nosso relacionamento. Porque, na verdade, a gente tem que aprender a conviver com os diferentes. Eu sou o contrário à educação que se dá às crianças, onde se ensina que todos somos iguais. Peraí, nós não somos iguais. Porque não é isso que a criança vai ver. Você diz para ela, todos somos iguais, mas aí ela sai, ela vai na escola, ela vê pessoas altas, baixas, magros, gordos, inteligentes, com dificuldades, bonitos segundo os padrões da sociedade em que ela está inserida, feios segundo os padrões dessa mesma sociedade, fortes segundo os padrões, fracos segundo os padrões, vitoriosos, né, fracassados. Então, segundo os padrões da sociedade, então existem muitas diferenças. Ele vai falar, não, aquilo que eu aprendi não faz sentido, né? Como podemos ser todos iguais? Então, na verdade, o aprendizado é, não, somos todos diferentes, estagiamos em momentos diferentes, em condições diferentes, né? Os que têm mais, que sabem mais, têm que ajudar os mais fracos. Se somos mais fortes do ponto de vista físico em algum aspecto, hoje cada vez menos, né? Declarado isso entre o homem e a mulher, mas ainda assim o homem tem uma complexão física em que o favorece do ponto de vista da força, então que nós exerçamos algumas tarefas que as mulheres teriam dificuldade, né? No entanto, as mulheres têm outras capacidades emotivas, né? Organizacionais, elas cumprem essas tarefas. Se cada um se colocar na devida posição e havendo esse respeito, eu acho que a convivência é adequada. E você sabe que isso, Alan, é uma questão de cultura também. Jesus, como você bem referenciou, ele foi um revolucionário. Quando a gente vê nos 10 mandamentos, eu sei que o que eu vou dizer pode até parecer polêmico, mas a gente não vai se aprofundar nessa interpretação. Mas nos 10 mandamentos, quando se lista os bens em que não se podem cobiçar, não cobiçar o burro, a casa, não sei o quê, bota a mulher no meio. Como, né? Um bem, né? Como se a mulher fosse um bem que não se pode cobiçar do outro. Quer dizer, como se os mandamentos fossem voltados ao homem e a mulher fosse um bem. Ele não estava falando com a mulher. Ele estava falando com os homens ali, não cobiçar a mulher do próximo. E nem o homem, né? Devia ter ali, né? Pois é, nem a mulher e nem o homem do próximo, não. Mas não, a mulher foi listada como um dos bens que o homem, né, poderia... ter posse. Ter posse, né? E esse entendimento foi que Jesus veio quebrar. Revolucionar, veio quebrar, né? A gente, ontem mesmo estava falando numa palestra que em potencial... Todos nós somos iguais, nós todos temos as mesmas potências. Ou seja, eu tenho a capacidade de fazer alguma coisa, mesmo que às vezes eu não ache que tenha, mas eu tenho potencial, porque nós somos criados por Deus. Deus perfeito só pode ter criado uma criatura em potencial perfeita. Se nós não ainda desenvolvemos a nossa atitude perfeita, é porque ainda a gente não acredita nessa capacidade que temos. Mas em potencial todos temos a mesma potência. Mas o que eu percebo é que o machismo, ele é perpetuado pelas mulheres. As matriarcas que fazem do filho, você é homem, você que manda, sabe? Cria um filho machista, é uma mulher normalmente que faz isso. Então se nós queremos quebrar essa sequência... Que as mães não mostrem que o filho, o homem, é mais do que a filha, a mulher. Que comece dentro de casa a dar serviços iguais para homens e mulheres. Pequenos serviços que eles possam... Nós podemos fazer tudo. Todos nós podemos. O que você apontou é um fato. Somos universos independentes uns dos outros. Não tem dois iguais. Somos parecidos, temos afinidades, mas é o máximo. Nesse universo independente, todos nós temos as mesmas potências. E que a gente lembre hoje, né, que a gente está falando do Dia da Mulher, que a mulher tem as mesmas potências do homem, como o homem tem as mesmas potências da mulher. Eu também não gosto desses dias que geram preconceitos, né? Preconceitos raciais, preconceitos na ordem sexual, como é que chama? Gênero, né? Preconceito. Exato, de gênero. Eu não gosto de preconceito desse tipo. Eu até estou defendendo que a gente tem que ter alguns preconceitos, que são os conceitos que nos estruturam, né? Nós dois, por exemplo, temos o preconceito do espiritismo. Sim, um corpo doutrinário que nós seguimos. É um pré-conceito. Já é um conceito. Então ele é pré aqui, a estarmos, sim, aqui. Ele é pré. É isso que nos coloca aqui. Isso não é ruim, é que o preconceito é uma palavra que hoje em dia tem sido taxada pejorativamente, né? Você fala, o cara tem preconceito, já imagina que é de raça, que é de gênero, que é homofóbico, quer dizer, preconceito cadeia racial. Nele. Não, o preconceito é dele. O meu preconceito, que eu tenho vários, são os conceitos que me fazem ser o que eu sou hoje. Então a gente tem que começar a reexplicar algumas palavras da convivência aí, né? Mas que a mulher seja mais valorizada hoje em dia, esse é o meu sincero desejo, Wilson. O nosso, de todos nós, com certeza. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo.

O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhe servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Eis um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. A hostilidade com que seus irmãos o tratavam se acha claramente expressa no relato de Marcos, que diz que era a propósito deles se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que havia perdido o Espírito. Informado da chegada dos irmãos, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora sua mãe estivesse na companhia deles, ele generaliza o ensino, o que não implica de maneira alguma que haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, nem que só lhe merecia indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. É muito bem, isso é um assunto bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente confunde, né? É importante a gente imaginar o seguinte: todos nós pertencemos a famílias espirituais. Essas famílias espirituais, elas podem ter, não tem um número definido, mas podem ter 200, 300, 400, 500 espíritos pertencentes a essa família espiritual. Podemos falar também, e também de uma forma generalizada, não é uma regra, que mais ou menos um quarto dessa família está encarnada. Um quarto está com problemas nas regiões umbralinas, e dois quartos estão amparando tanto os umbralinos quanto os encarnados. Esses são os espíritos que a gente chama de protetores, são espíritos familiares, que têm um conhecimento do nosso passado, têm um conhecimento das nossas necessidades evolutivas, e nos acompanham durante a encarnação, nos ajudando, nos inspirando, nos intuindo, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa necessidade, para que a gente possa ter uma vida melhor. Pertencer a esta família espiritual não tem, é uma condição sine qua non. Você pertence a uma família espiritual. Qual? Com quantos membros? De que maneira? Aí eu já não posso falar. Enquanto isso, a gente também, quando encarna, encarna no meio de uma família, normalmente, né? Com raras exceções. Por exemplo, tem os órfãos que acabam sendo pessoas que não têm essa referência, né? E se ele não casa ou ela não casa, até fica uma situação bem difícil, porque daí realmente fica solto no mundo sem uma família que ele possa falar como dele aqui enquanto encarnado. Apesar de que a família encarnada não necessariamente tem os laços consanguíneos, né? Você, em princípio, sim, é filho de um pai e de uma mãe que pode ser hoje filho genético deles ou um filho adotivo, é o mesmo laço que nós estamos falando da família encarnada. Você não precisa necessariamente ter nascido daquele pai e daquela mãe para pertencer àquela família. E é muito interessante que muitos filhos adotivos passam a ter afeição do pai ou da mãe, né, de acordo se for menino ou menina, passam a ser realmente aquele filho. Eu tenho dois amigos que têm filhos adotivos e na mesma idade, no caso são dois meninos, tanto de um quanto do outro, na mesma idade, fotos do menino com fotos do pai naquela idade são iguais, são muito parecidos. Então, assim, não é filho dele, mas é um filho, né, com muito amor, inclusive, que veio para dentro de casa. É um filho de amor, né? Agora, essas famílias, quando elas se ajuntam aqui na Terra, normalmente, na maior parte das vezes, elas têm uma ligação muito grande um com outro membro, no tocante a uma necessidade evolutiva daquela convivência. Então, nessa necessidade evolutiva de convivência desses elementos, é que se ajunta a família. A Joana de Ângeles, inclusive, ela afirma que os laços consanguíneos ajuntam espíritos necessitados, espíritos que precisam desta convivência um com o outro para a evolução. Estão juntos para evoluir, né? Então a nossa necessidade de pertencer a um grupo familiar é enorme, porque a partir do momento que a gente consegue viver bem num grupo familiar, a gente passa a ter condições de viver num grupo maior e depois num grupo maior ainda, até que um dia nós vamos entender todos os habitantes da Terra como verdadeiros irmãos, né? Então aí remetendo ao que Jesus falava, né? Os verdadeiros irmãos são irmãos de coração, né? Pode ser, inclusive, o teu irmão fisicamente falando, mas ele, além de fisicamente, ele precisa ser um irmão de coração, com envolvimento pela sua vida, com a sua vida, né? Então, eu acredito que eu tenho uma pincelada. Não sei se você queria acrescentar alguma coisa, que é um assunto bem interessante, né? Assunto interessantíssimo, e a gente fica pensando, né? Quantos irmãos verdadeiros a gente já encontrou aí andando pela vida? E se a gente não encontrou esse irmão, quantos irmãos a gente não poderia ter feito, talvez, né, com uma conduta um pouco mais receptiva, talvez menos rigorosa? Porque quando nós reencarnamos aqui, nós nos esquecemos de quem somos exatamente. Então, será que a gente não pode eventualmente encontrar, se deparar com um grande irmão de outra existência, talvez, um grande amigo, uma pessoa muito próxima. Mas aqui, por conta das circunstâncias, da posição, do nervosismo, não pode haver um afastamento desses irmãos, né? Pode acontecer, né? Você tem uma simpatia pela pessoa, mas de repente o cargo em que ela está colocada e você, né, vocês poderiam ter uma relação magnífica, mas como você psiquicamente já caminha pelo mundo, como nós psiquicamente caminhamos pelo mundo, olhando as pessoas como concorrentes, como competidores, né, você encontra com o teu irmão de outros tempos, muitas vezes sem vê-lo, sem reconhecê-lo. E assim, quando a gente fala sobre pais e filhos, eu sempre penso que, eu acho que na verdade a ideia do pai e da mãe é perpetuar-se nos filhos. Talvez inconscientemente, pelo sentimento de imortalidade que o Espírito possa trazer, eu acho que, e pelo sentimento de mortalidade física, orgânica, que nós vivenciamos, porque é assim, nós como seres humanos somos a única criatura aqui que tem essa preocupação. O nosso cachorro lá em casa está tranquilo, né? A gente é que sabe que vai desencarnar mais cedo ou mais tarde, talvez não chegue nem em casa. Vai o cachorro está abanando o rabo até na hora da morte, né? Ele está numa tranquilidade, não há preocupação alguma. Nós não, nós temos essa preocupação, porque a gente sabe que... E não sabemos nem a hora, o que é apesar pior, né? Apesar de ter alguns animais que pressentem a morte, né? Pressentem. Eu já li alguma coisa sobre isso. Tem, por exemplo, os elefantes. Eles sabem a hora da morte. Eles, normalmente, quando a gente não tinha interferido tanto na natureza, eles tinham locais de morte, né? Que eles se dirigiam até aquele local para a morte, para morrer isolado. Que coisa. Tem alguns animais como cães e gatos também que pressentem a morte. Mas realmente, como você está falando, a gente tem consciência da morte. A gente tem consciência da morte. E aí, talvez por essa consciência, o pai ele quer se manter, se perpetuar, o pai e a mãe, naquele filho que ele criou, né? Então é dele aquilo lá. Ele quer que aquilo seja uma cópia exata dele. Né? Que aquilo se desenvolva baseado nos gostos que ele tem, baseado nas inclinações que ele tem, na conduta que ele tem. Ele quer transferir tudo para aquela criatura, né? Como se fosse um HD vazio, formatado, né? E não é, porque é um espírito secular, talvez muito mais velho do que o próprio pai e a própria mãe, né? Às vezes muito mais inteligente, muito mais comprometido. E aí esse pai tenta, com todo o esforço, né, transformar aquela criatura numa cópia dele. E não vai ser, porque é outra pessoa. Está aí a causa, né, a maior causa dos grandes conflitos familiares entre pais e entre filhos. O texto, a semana que vem, a gente evolui para esse assunto, vai falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Mas provém dessa necessidade que a gente tem. Agora, amarrando com o primeiro comentário que eu fiz, se houvesse um entendimento, né, o Espiritismo nos traz esse entendimento. Se a gente consegue aplicar este entendimento realmente de forma que compreendamos as diferenças de todos os seres, começando pelos nossos filhos, aqueles que nascem, né, a partir da nossa ação, do que fornecemos biologicamente para eles, se a gente compreendesse essas diferenças, talvez não houvessem tantos problemas na relação familiar, né, Alan? A família é um assunto que eu sempre me preocupo bastante. Agora até estou às voltas aí de escrever um livro sobre crônicas familiares. Eu estou com 25 crônicas escritas e continuo aí colecionando elas para fazer uma futura publicação. Por quê? Porque é um assunto, todos nós estamos inseridos numa família, né? E a gente muitas vezes, por pré-conceitos do que é uma família e de que papel tem que adotar ali, eu às vezes posso ser machista, ou feminista, ou posso ser displicente, ou posso ser irresponsável, ou posso ser responsável. São escolhas que eu vou fazer no meio familiar, e as minhas escolhas, elas são manifestadas através das minhas atitudes. E as minhas atitudes vão contagiar aqueles que eu convivo, naturalmente, né? Nós vamos nos contagiando daquilo que a gente expressa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos arrastamentos psíquicos das nossas encarnações anteriores, principalmente, que num momento ou outro da encarnação podem vir à tona e a gente começar a ter um comportamento que até de uma certa forma choca a família, mas não para o bem, choca de uma forma negativa, de uma forma destrutiva, e aí aquela oportunidade reencarnatória que você tem com aqueles espíritos de se reharmonizar de alguma coisa do passado fica de lado, né? Você se afasta, às vezes há uma separação do marido da mulher, há um distanciamento dos filhos, e aí realmente a coisa fica muito complicada, né? A convivência se perde muito. Você veja que nos Estados Unidos, o pai e a mãe quando o filho vai para a faculdade, ele mais ou menos acha que está ficando livre do filho naquela hora. Não, é verdade, eles querem que o filho não volte mais para casa. Eles querem que o filho vá para a faculdade. Aliás, lá parece que é uma questão de status, né? Status. O filho, quando passa de uma certa idade, ele não pode continuar morando com a mãe, porque ele é considerado um fracassado. Ainda mora com a mãe depois de formado, né? No período da faculdade, ele vai embora mesmo. Né? Tem um comportamento muito forte em cima disso, né? Então, o pai e a mãe se preocupam com o filho até o filho ir para a faculdade. Aí depois... E isso gera um distanciamento também, né? Porque... Você veja que minha filha, se tudo corresse bem, ela vai para a faculdade com 17 ou 18 anos. Quanto que ela conhece do mundo e quanto ela conhece da vida do pai e da mãe dela até aquela hora? Pouca coisa, né? Porque a minha filha vai fazer 13 anos agora domingo, por sinal, parabéns para você, minha querida, que eu te amo muito. E agora que ela, a gente pode falar aqui, que ela está... convivendo mais com a gente, né? Porque até há pouco tempo era uma criança ainda que não era, era uma convivência, mas era uma convivência que era mais distante. Hoje não, ela é uma companheira que troca ideias, tem pontos de vista, traz informações, né? Não é... Contribui com seus pontos de vista, com a formação das opiniões. Hoje ela me deixou muito feliz que ela veio contando para mim que uma amiga dela... sentiu que tiveram prova hoje, sentiu que não foi bem na prova, né? Então ela estava reclamando para a Júlia, que estava chateada, e a Júlia falou, não, mas fica tranquilo. Vamos pensar em outras coisas agora, porque isso aí já foi. Que coisa, né? Linda. Aí eu falei, nossa, olha minha filha fazendo o que ela viu o pai dela fazendo desde que ela nasceu, mas quando você vê o filho se manifestando dessa forma, e de uma forma espontânea, quer dizer que alguma coisinha você está conseguindo programar ali naquele comportamento, né? Então esse é a grande beleza da vida familiar, né? Que a gente não pode, a gente tem que fazer todo o esforço. Eu brinco muito com a palavra ideal na família, né? Eu tenho uma palestra que eu vi, todo ano eu refaço ela dando uma melhorada, que a palestra se chama assim, existe a família ideal? E a resposta da palestra no final, ela é ao contrário, né? A família ideal é a sua, mas a partir do momento que você é o ideal para ela, então você tem que ser o ideal que a sua família espera de você, e não exigir que a sua família te preste assessoria idealmente como você gostaria. É a gente fazer a nossa parte, e aí em consequência você começa a contagiar as pessoas para também fazerem a dela, e aí você tem uma vida familiar satisfatória. Sabe que enquanto você falava, eu pensava que eu tenho uma filha de 24 anos, você a conhece. O ouvinte que não sabe, eu tenho uma filha com 24 anos, a Jennifer. Um abraço para você, está lá em Santo André, estudando teatro. E gera uma felicidade muito grande, de fato, quando nós olhamos para a nossa filha, para o nosso filho, e nos reconhecemos, né? Quando a conduta dela é uma conduta adequada, baseado em algo que você falou, que você faz, mas também, por outro lado, é uma preocupação gigantesca quando você vê que o seu lado negativo também reflete ali, porque a gente também observa coisas negativas que, no meu caso em específico, ainda eu preciso corrigir na minha conduta, né? E a gente vê o filho manifestando aquele mesmo traço, fala, ela ouviu isso de mim, o que eu estou exigindo dela, se eu ainda estou... ela fez isso porque ela me ouviu fazendo, me ouviu falando, então quem sou eu para poder... Né? Então a autoridade... Tem responsabilidade. Tem responsabilidade, sem dúvida alguma. Então, que a gente tenha cuidado com isso, né? E passe a compreender, a nos compenetrar realmente que o nosso exemplo é muito grande, influencia muito os nossos filhos. Meus amigos, na semana que vem nós avançamos então para a instruções, para a sessão Instruções dos Espíritos, onde a gente vai ler a mensagem de Santo Agostinho, A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, na próxima semana. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também

platina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. Meus amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite, bloco de perguntas e respostas. Hoje a gente vai falar sobre o tema anjos e demônios, que o Alan já começou a falar ali no bloco anterior. Ele falou alguma coisa, a gente vai se aprofundar aqui. Eu vou fazer as perguntas e o Alan aqui vai poder responder de acordo com o que o entendimento, né, próprio dele sobre o assunto, e sempre, é claro, baseado nos ensinamentos doutrinários de Allan Kardec. Nós temos aqui, nós começamos com esse tema na semana passada, então a gente vai continuar essa semana. De acordo com a crença da religião predominante, os anjos são divididos, conforme entendidos pela religião predominante ou pelas religiões predominantes, são divididos em várias classes, como exemplo, arcanjos, querubins. Cada uma dessas classes possui atribuições próprias. Existe algum paralelo desta crença com a classificação dos espíritos apresentada por Allan Kardec? Existe, sim, um paralelo, né? Mas eu sei que você já está continuando, mas eu gostaria de falar. Anjo é uma palavra que vem da Igreja Católica, né? Então, essa semana mesmo eu estava dando aula no curso lá, falou: ah, então quer dizer que eu não tenho um anjo da guarda? Eu falei: não. Com essa classificação aí, não, porque... Só se for o nome próprio, né? Não nome adjetivo, próprio, nome próprio. Você chame ele de anjo, chame ele do que você quiser. Ele vai te atender, mas né, o que acontece? Quando a gente pensa na figura de um anjo, seria um ser perfeito, né? Assessor direto de Deus para fazer aqui as nossas vontades, quase um gênio da lâmpada ali que eu evocaria, né? E sem contar a figura também, né? É, a figura com asas e tal, com poder enorme. Com poder enorme. Então, o espírito protetor, que a gente pode chamar assim pelo espiritismo, né? Esse que nos ajuda na encarnação, ele é pertencente àquela família espiritual que a gente falou. E ele não tem uma evolução muito acima da nossa. Esse é o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor. Ele não tem uma evolução grandiosa, porque senão ele não se comunicaria com a gente também. Então eu fiz um exemplo assim de... Eu acho que esses espíritos então mais evoluídos têm atribuições maiores. Maiores, né? Então, por exemplo, eu fiz um exemplo que faz de conta que existem seres espirituais de 0 a 1000. E nós estamos lá no 58, né? no nível 50 ainda tem muito que subir. O nosso espírito protetor é 60, 61, né? Porque ele tem que se comunicar com a gente. E como ele está desencarnado, ele também tem uma abrangência maior das nossas necessidades evolutivas do espírito imortal. E ele sabe mais coisas do que nós já fizemos e passamos e consegue muito bem nos ajudar, nos intuir. Esses espíritos mais evoluídos, aí eles vão tomando outras funções, como o Wilson acabou de falar, em outras proporções, em outros níveis. Então, até aqui no planeta Terra, o espírito mais evoluído que nós encontramos é Cristo, né? Que aí sim, um espírito puro já está num nível de pureza crístico, que já é administrador de planetas e pertencente, segundo o próprio Emmanuel, né, que a gente vai encontrar na obra do Emmanuel, pertencente a um grupo de espíritos crísticos que comandam planetas através de uma associação deles também, trocando muitas ideias, eu acredito, em um nível de administração desse porte. Agora, o anjo é uma figura tão interessante que vem da Igreja Católica, porque, olha só, a Igreja Católica acredita que nós vamos, depois da morte, para o céu, para o inferno, para o purgatório. O anjo mora esse onde? Esse estágiozinho, né, que é o purgatório. E o anjo mora onde? O anjo mora no céu? Ele mora no céu. Então, se eu for para o céu, eu viro o anjo? Não, você vai morar com os anjos, segundo a Igreja. Mas os anjos continuam anjos, você continua homem. Você é um ser diferente deles. E por que eu coabitaria com o anjo? Eu seria anjo, então? Naquela hora? Não. Seriam mais ou menos como a gente e as vacas aqui. Então, qual a vantagem de eu coabitar com aqueles anjos? Se assim, a vaca vai ser vaca para sempre, a gente vai ser a gente para sempre, não faz diferença. Não, vai acabar havendo uma vaidade. Uma vaidade não, né? Uma inveja em algum momento. Queria tanto ter uma zona daquela, né? Essa é uma coisa assim que tá meio esquisita, né? Não tem um racional que nos explique bem, né? Então, o bom é a gente imaginar que existem espíritos protetores, mas muito ligados ao nosso nível evolutivo. Não é tão assim perfeito, não. A próxima pergunta, ela é praticamente uma conclusão, uma continuação mesmo, alguma coisa até já foi abordada, mas a doutrina espírita nos fala sobre a vida dos espíritos superiores. É uma pergunta. Ela fala sobre a vida desses espíritos que já alcançaram a perfeição, o que nós sabemos sobre eles, quais são as suas ocupações, né? Tanto esses que já alcançaram a perfeição, Allan, quanto esses que ainda não alcançaram, mas já alcançaram um nível evolutivo bem maior do que esse. A gente está em 58, tem uns que estão a 61, mas vamos dizer o que está nos 200, 300 aí. O que eles fazem? Vamos falar assim, nenhum vai atingir a perfeição. A gente atinge a perfectibilidade, que é uma proximidade da perfeição, porque a perfeição é de Deus. Então, se a gente atingir essa mesma perfeição de Deus, a gente pode criar até seres humanos e não vai ter essa concorrência com Deus, porque há um único Deus. Então nós caminhamos nesta direção, nessa busca evolutiva. E é aquela famosa escada de Jacó lá, né? Nós vamos subindo degraus, a degrau, degrau, a degrau, a degrau, a degrau, numa crescente infinita aí de subida que nós precisamos ir. O Espiritismo defende um ponto de vista que eu acho muito interessante, que a gente não regride nessa evolução. A gente pode ficar estacionado no degrau, mas não regride. Agora, existem espíritos que aproveitam mais uma encarnação. Enquanto você está aí à frente de um Facebook, de um WhatsApp, ou de uma televisão, vendo um programa qualquer, deixando o tempo passar, existem outros que estão praticando a caridade, que estão estudando, que estão se empenhando em viver melhor com a sua família. Esses vão naturalmente conquistar um progresso evolutivo muito maior do que aquele que está distraído no mundo, deixando o tempo passar. Esses espíritos vão recebendo atribuições. A gente encontra na literatura espírita espíritos que já não estão ligados diretamente às nossas encarnações aqui na Terra, mas já dirigem grupos de milhares de espíritos, né? Eu lembro do livro Ave Cristo. Eu vou esquecer o nome do espírito lá. Tinha um espírito lá, que sumiu o nome agora, que ele cuidava de 1.000 encarnados. não sozinho, ele tinha lá os seus auxiliares, mas ele sabia a necessidade evolutiva desses mil e sabia a história desses mil. Acrescentando aí o que você está dizendo, o Mensageiros tem uma coisa parecida também. Você lembra lá no caso do burro, da mula, que escoiceou a pessoa e tinha um espírito ali naquela estrada que era responsável pelas pessoas que passavam naquele trecho da estrada. Então também são espíritos, talvez, desses mil, talvez distribuídos em pontos, em lugares ligados a pessoas ou ali, estrategicamente, que a gente não sabe em detalhes, mas aquele espírito ele era responsável por cuidar daquele setor, daquela estrada, de todos que passavam por ali. Olha que coisa interessante. Se a evolução coloca um espírito como Jesus nesse progresso evolutivo, administrando um planeta aí com 20 bilhões de espíritos para ele cuidar da evolução, ele não recebeu essa atribuição de cara. Ele primeiro foi cuidar de uma família, depois ele foi cuidar de 10, depois de 100, depois de 1.000, depois de 10 mil, depois de 100 mil, depois de 1 milhão, para um dia chegar nesse número de bilhões de espíritos bilhões que de ele espíritos. Precisa cuidar da evolução. 30 então, bilhões. Então, agora ele cuida sozinho? Não, ele tem uma série de ministros, vamos dar esse termo aí, de espíritos que estão num progresso evolutivo cada vez maior e recebem atribuições. A gente no nosso lar vê bem esses ministérios aí separados, inclusive, né, cuidando de hora de um lado, hora de outro lado. Então cada evolução vai nos aumentando a responsabilidade e nos aumentando a abrangência de espíritos que nós atuamos. Esse é um processo natural na evolução. Eu não me lembro a obra exatamente, mas eu me lembro de uma citação clara de Kardec, em que ele afirma, sem sombra de dúvidas, que Deus não age diretamente. Sim. Ele age por meio da parte inteligente da criação, que são os espíritos. Nós, espíritos, somos a parte inteligente da criação. Então, na medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai sintonizando com o psiquismo de Deus. E essa sintonia permite que ele responda aos apelos de Deus, né, no sentido da execução da vontade de Deus. Então os espíritos, quanto mais evoluem, mais estão a serviço de Deus. Até o ponto, por exemplo, de Jesus, que é um Cristo, que ele reflete de forma plena a vontade de Deus. Ele e Deus, segundo André Luiz, vivem em comunhão indescritível, não falando de Jesus, mas falando dos espíritos puros, né, que vivem em comunhão indescritível com Deus. Isso, olha, imagine, para André Luiz dizer indescritível é que deve ser indescritível mesmo. Para ele, como, né, é esta, inclusive, comunhão. Daí, até mesmo a confusão de antigas civilizações que reconheciam nestes seres, né, que naturalmente se comunicavam por meio de médiuns que sempre existiram em todas as civilizações, confundiam esses seres com deuses. Daí a origem do politeísmo. É claro que nós fomos evoluindo e a nossa compreensão hoje, né, chegou ao nível do espiritismo explicar detalhadamente como se dá essas relações. Mas ainda assim, aqui na Terra, né, Alan, nós temos os espíritos que são responsáveis pela execução das leis naturais em todos os sentidos, das leis físicas, por exemplo. Vamos lá, devem existir pléiades de espíritos responsáveis pela lei da gravidade, pela lei da inércia, por fenômenos elétricos, por reações químicas. Então, cada um desses espíritos vai atuar neste sentido. Existem aos montes, né? Inclusive, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai ler lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos um espírito que é o Ismael, que cuida dos espíritos do Brasil, né? Então esse Ismael se dirige diretamente ao Cristo. Ele é um espírito ligado à Pleiade, que auxilia Cristo, né? Então ele cuida diretamente do Brasil para o Cristo. Agora imagine quantos cuidam de cada país. É um número enorme, né, que precisa ser gerido ali, né? Imagine todo o planejamento para cada país, cada necessidade daquela população, porque as populações dos países têm características assim como os seres individualmente, né? Cada população tem uma característica predominante, apesar de terem seres bem heterogêneos ali, né? Ismael, inclusive, é até mais do que só Brasil, né? Porque Ismael, ele era, segundo o Brasil Coração do Mundo... A Palestina. Não, ele era o responsável pelas questões sociais do planeta. Ele era, assim, um braço direito ali do Cristo. É, né? E daí eles queriam aclimatar o evangelho no planeta e estavam encontrando dificuldades em aclimatar na onde eles estavam tentando. Aí Cristo, no Brasil Coração do Mundo, tem essa conversa, ele se manifesta com Ismael e fala: Ismael, existe um país que tem um cruzeiro do sul, papapá. Aí Ismael já até sabia, né? Porque Cristo, ele não constrange uma consciência, ele quer que aquela pessoa chegue naquilo, né? Ele busca a evolução, né? Ele estimula, né? Aí ele fala, seria lá o Brasil, e dali a pouco eles estavam aqui, e assim começa. Aliás, é uma parte linda do livro, quando Jesus faz uma prece abençoando esta terra, tudo. Então, é uma alegria viver aqui. Mas tem uma passagem interessante que ele fala para o Cristo, mas fala assim, mas como que as pessoas vão chegar aqui? Porque era um local aí muito antes de 1500, né? Aí ele fala para Ismael assim, você vai reencarnar. Você vai reencarnar e vai ensiná-los a navegar. E ele vem como Dom Henrique de Sagres. E ele estimula a navegação. Então você vê que o Espírito, braço direito de Cristo, reencarna para ensinar a navegação. Pois é. Então, mas Cristo reencarna, né? Se o próprio Cristo reencarnou para tentar, contando histórias para a gente, né? Historinhas. Então, o que eu costumo brincar, assim, que ninguém espera desencarnar e ganhar uma harpa e uma nuvem e ficar tocando hosana às alturas. Tá, né? Fora o Espírito cogitação. Evoluído não está lá para ficar fazendo isso. Sem dúvida. Aqui a próxima pergunta fala sobre os espíritos protetores também. E como se dá a atuação desses espíritos protetores junto aos seus tutelados? De que forma? Eles podem nos proteger dos perigos plenamente? Como que é? Em que nível é a atuação do nosso espírito protetor? Eu acordo pela manhã, ele está junto comigo, ele vai andando atrás de mim. Como que é isso, Alan? A presença desse espírito protetor, ela é mental, né? Ela não é física, né? A gente tem uma imagem que é um segurança aqui do nosso... Pois é. Não é um segurança que está lá, que tira o batente da sua frente para você não bater a cabeça. Não é desse jeito. Tanto é que a gente bate a cabeça, tropeça, chuta com o dedinho o pé da cama, tudo isso. Ele fala, cadê o anjo da guarda? Cadê o meu espírito protetor? Estava cochilando? É porque, na realidade, ele se preocupa com a sua evolução espiritual. Os cuidados do corpo físico são seus, né? Os cuidados que você tem que ter, as higienes, as manutenções, as alimentações, elas são suas. Não é isso uma atribuição do espírito protetor. O que esse espírito protetor vai cuidar é da sua programação para a evolução do psiquismo imortal. Então, isso é algo que ele vai estar ali atento, e toda hora que a gente faz uma prece, né, a gente o evoca naturalmente. Como o Wilson acabou de falar, Kardec afirma, e é um fato, quando a gente reza, não é Deus que aparece para a gente, que nem um mágico ali na frente. Pois não, né, que deseja. Não, ele atua em nossa vida através das ferramentas que ele dispõe, e as ferramentas que ele dispõe, principalmente, são os homens na nossa convivência diária, e os seres humanos. Então, ele vai atrair um amigo seu para falar com você. É desse tipo que você falou, né? Um pouco mais evoluído do que você, porque também não ia vir o Cristo falar com a gente, né? Não conseguiria se comunicar, né? Nós não teríamos psiquismo para entender, interpretar. Então, o que acontece? Esse espírito protetor, ele atua... mas de uma maneira assim, muito reservada, inclusive, ele não vai impedir você de fazer alguma coisa, ele vai sugerir que você não faça, porque não vai ser bom para a sua evolução. Mas você tem que estar com a intuição ligada para entender essa intuição, né? Se você bloquear a ação desse espírito protetor, e é fácil de fazer isso, é só você começar fazer as suas escolhas no sentido contrário de um apoio, né? Ele vai falar e você vai estar refratário às falas dele, e a intuição não vai funcionar. Então, tem uma passagem de Mateus, né, que fala onde está seu coração, lá está, onde está seu tesouro, lá está seu coração. E Emmanuel fala assim, a abelha busca o mel e o abutre a carniça. Então, o que nós estamos buscando? Se a gente está buscando carniça, se a gente está elegendo como tesouro a matéria, a busca incessante do dinheiro, da posse, o Espírito Protetor vai estar conseguindo nos ajudar nisso? Não. Nós vamos estar criando uma energia que o afasta de nós. Ele vai estar ali, presente, na primeira chance que ele tiver para te apoiar. Mas ele não consegue agir na tua vida. Você vai ficar à mercê dos espíritos que vão agir na matéria. A gente vai fazendo as perguntas, porque imagina que são perguntas que os nossos ouvintes querem saber. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nesta ação ainda dos espíritos protetores. Vamos pensar assim, numa região de conflitos ali nos morros, no Rio de Janeiro, no caso de um tiroteio, um espírito protetor poderia desviar uma bala para não atingir um indivíduo que não devesse desencarnar naquele momento? Não, ele não pode agir na matéria, ele não entraria na frente da bala, tiraria a bala. Um projeto, na realidade, falando tecnicamente, né? Sim. Mas o que ele poderia fazer é sugerir a pessoa, para a pessoa se desviar. Ele poderia sugerir para a pessoa não sair de casa, ele poderia sugerir para fechar uma janela. Pegar uma rua diferente. Então é aí que está a importância de você estar sintonizado com ele, porque se ele faz essa sugestão e a gente não ouve, está lá, desencarnou. E como que a gente não pode estar... Não falei que não era para você não virar ali, era para ir lá, né? Tem uma piadinha até que ilustra bem isso aí, sabe? Tinha numa determinada cidadezinha lá um padre com muita fé. Ele acreditava muito em Deus e ele rezava e era um padre de muita fé. E aí começou uma enchente naquela cidadezinha, né? A água começou a chegar e as pessoas vieram, padre, vamos embora, vai encher tudo. E o padre, não, mas Deus vai me ajudar. Calma, vocês estão aí nervosos à toa, Deus vai me ajudar. E aquelas pessoas foram embora e largaram o padre para trás. Daí a água realmente chegou na porta da igreja e nisso veio um rapaz de barco. Padre, eu lembrei do senhor, o senhor deve estar sozinho aí, vamos embora. E ele fala, não, Deus vai me ajudar. E a água continua a subir, a água já está cobrindo todos os bancos da igreja. E nisso chega um barco do Corpo de Bombeiros. Padre, vamos embora. E o padre, não, Deus vai me ajudar. E a água vai até na torre, ele já está lá em cima da ponta da torre, vem um helicóptero do bombeiro, e ele fala, não preciso de ajuda, Deus vai me ajudar, e o padre morre afogado. Chega no plano espiritual, o padre está totalmente revoltado com Deus, porque como assim, ele não foi lá para ajudá-lo? E o Deus, ali um espírito protetor que atende, fala assim, como Deus não te ajudou? Mandamos as pessoas convidarem você para ir embora. Mandamos o rapaz do barco para mandar você embora. Mandamos os bombeiros, depois mandamos o helicóptero para te buscar. Você ficou esperando o quê? Deus aparecer na sua frente para te ajudar? Meu querido, você estava enganado, né? Então, essa é a ajuda do Espírito Protetor. Ele não consegue aparecer na sua frente e falar, pois não, meu amo, como um gênio da lâmpada, né? Três desejos. Não, ele vai mandar os amigos. Por isso também Jesus sempre falou e afirmava, grangeai amigos. Grangeai amigos. Né? Porque os amigos são as ferramentas que Deus dispõe para nos auxiliar. Agora eu não tenho amigo. Ele vai ter quem auxilie? Vai ter um vizinho, vai ter a pessoa da rua que está passando eventualmente. Ele vai usar outras ferramentas. Agora, muito melhor numa hora de necessidade vir um amigo te socorrer do que um estranho, né? Sem dúvida. Bem, algumas pessoas se sentem tão abandonadas que acabam pensando que estão sozinhas, né? Então essa pergunta tem esse intuito de esclarecê-las. Existe alguém que não possua um espírito protetor? Ou este espírito poderia se afastar, né, do seu tutelado ou mesmo o abandonar definitivamente? Abandonar nunca, né? Porque é assim, olha, a gente abandonaria um nenê de 2 anos que está aprendendo a andar em casa sozinho para ele se virar por conta própria? Só um maluco que faria isso, né? Uma pessoa de bom senso nunca faria isso. Um espírito mais evoluído do que a gente tem mais bom senso do que a gente. Então ele abandonaria a gente lá daquele jeito? Nunca ele abandonaria, né? ele está ali sempre presente. O que ele não pode, às vezes, é nos acessar, porque nós estamos refratários àquela vibração e a gente não capta que ele está por ali querendo ajudar. Mas ele está sempre ali, né? A gente vê muito na obra de André Luiz, muitos exemplos, né, de pessoas que estavam assim revoltadas ou problemáticas lá, ou passando por situações muito complicadas, e o Espírito Protetor está querendo ajudar, mas não consegue. E eles vão correr atrás de gente que poderia, então eles vão falar com instâncias superiores, espíritos: meu Deus, eu preciso ajudar, o Alan não me escuta, o que que eu faço? Então aí aqueles espíritos mais hábeis, né, nessa sistemática de auxílio, muitas vezes vão dar conselhos, ó, faça isso, fala, ou às vezes até vem junto, né, quando existe o merecimento do encarnado, né, porque sem merecimento não tem ajuda que venha, né. Então dificilmente eles abandonam, não é, a palavra não é abandono. Quem abandona o Espírito Protetor somos nós. Nós que paramos de escutar a intuição, nós que nos bloqueamos com as nossas emoções e isolados nos sentimos desamparados, mas na realidade o primeiro que nos desampara somos nós mesmos. E com relação ao merecimento, é sempre bom acrescentar, né, que todos nós somos merecedores o tempo todo. Sim. Talvez não somos merecedores do que achamos que somos. É. Né? Então, quando pedimos alguma coisa, nós sempre somos atendidos. Não da maneira como nós esperamos. Né? Às vezes, a gente espera que a ajuda seja de determinada forma e ela vem de uma maneira velada que, se a gente não tiver muita atenção, sensibilidade, a gente não percebe que está sendo ajudado. Por isso que quanto mais a gente se sensibiliza, mais a gente começa a ver a movimentação das coisas ao nosso redor. Você começa a perceber, você fala, poxa, aquela pessoa veio até mim, existe uma razão, aquele indivíduo, aquele acontecimento, né, aquilo lá. Então você começa a ligar as coisas, né, a perceber a relação entre os acontecimentos. E você percebe que você é assim. É muito, todos nós somos muito auxiliados o tempo todo. Né? Mas existe uma mão que nos conduz, né? Uma brincadeira que eu não sei se fui eu ou o Luiz Guimarães que começou, a gente fala muito isso, que Deus age escancaradamente na nossa vida. Né? Exato. Ele é escancarado, ele não disfarça. É covardia, segundo ele. É covardia. E daí a gente nem imagina, né, quanta ajuda que tem. Meus amigos, olha, a última pergunta dessa noite. Um dá espírito protetor. Ainda. O espírito protetor, ele pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Resposta, essa é a pergunta, tá? Essa pergunta aqui, eu transcrevi, as demais não, tá? Essa aqui é uma transcrição lá do Evangelho, do Livro dos Espíritos, é a pergunta 497. Então, Allan Kardec é quem formula essa pergunta. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? A resposta é do espírito de verdade. Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre, em algum lugar, uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Baseada nessa resposta, podemos considerar que nós também devemos orar rogando ajuda para que o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor, encontre os recursos necessários para desenvolver o seu trabalho junto a nós? Olha que resposta interessante, né, do Espírito de Verdade, na sintonia do que nós estamos falando aqui. Se o protegido quiser, então se eu quiser, não é o Espírito quiser, se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. Olha só, eu preciso ajudar o meu espírito protetor para ele me ajudar. Então, se eu me entrego, se eu não quiser, eu não vou ter ajuda do plano espiritual. Quem eu estou fortalecendo? O abutre ou a abelha? O abutre. Eu estou buscando abutre. A carniça ou o mel? É. Então, quando eu estou buscando o mel, eu estou dando força para o meu espírito protetor. Quando eu estou buscando a carniça, eu estou dando força para o meu espírito que está me perturbando. Preste atenção nos seus olhos. Nós devemos prestar atenção nos nossos olhos. Isso. Onde nós estamos olhando? Né? Qual é o alvo dos nossos olhos? Nós estamos buscando, com o nosso olhar, o amor, a bondade, a beleza, ou a gente está buscando os defeitos, as sombras, né, através da crítica, por exemplo. Com base nisso, a gente já entende quem a gente faz com que se aproxime da gente. Agora, rezar, né, pelo Espírito Protetor, sim, devemos, não só podemos, como devemos, né? Para que ele tenha discernimento, forças para nos ajudar. Mesmo porque paciência, deve ser uma tarefa difícil, né? Paciência, tolerância, né? No Evangelho do Lar que a gente faz em casa, a gente sempre agradece os Espíritos Protetores que nos auxiliam, né? Justamente para eles continuarem tendo força de nos ajudar. É mais ou menos assim, você tem um bom segurança, mas você maltrata o segurança, ele não vai ter muita boa vontade de te ajudar. Exato, em algum momento ele vai estar meio distraído. Ele vai estar distraído. Então, cuida do segurança, né? Dá espaço para ele cuidar, que você vai ser melhor cuidado. Bem, nós selecionamos uma poesia em homenagem ao Dia da Mulher, dia 8, chamada Cercas, do Espírito Maria Dolores, extraído da obra A Vida Conta, psicografada por Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Querida, escuta, em tuas horas lentas de inquietação, insegurança e luta, amargura e cansaço, ouvimos nós, noutros campos do espaço, as falas mudas que nos apresentas. Muitas vezes, interrogas na oração de espírito espantado e sofredor, se tudo o que esperei foi sonho vão, por que amarei assim, sem ter amor? Por que me consagrar a filhos que tanto amo? Se me ofertam por triste recompensa a incompreensão imensa que me encharca de pranto? Por que me dedicar com tanto empenho ao lar que me magoa, no qual ninguém anota as lágrimas que eu tenho, nem considera a cruz que me agrilhoa? Que motivo me leva a entregar-me de todo a certo coração que me espezinha, que me cobre de lodo, depois de ironizar a esperança que eu tinha? Que razão me conserva a consciência presa a determinado compromisso, se aqueles que mais amo na existência não querem saber disso? Dói-nos ouvir no além a angústia com que indagas, mostrando o coração aberto em chagas. É um esposo distante, é uma esposa esquecida do trabalho de paz que abraçou para a vida. É um filhinho doente, gradeado num leito merencório. É um parente infeliz em sanatório. É uma pessoa amiga a gritar-nos em rosto acusações sem base, em vinagre e censura, a fazer-nos enfermos de desgosto, ou cansados de dor, às portas da loucura. Inda que tudo isso te aconteça, não fujas a uma boa, tolera a quem te fira, ama, perdoa, sem que a força do amor se te arrefeça. Não fossem as prisões que nos guardam no mundo, duro grilhões sem formas definidas, voltaríamos nós aos erros de outras vidas, em delírio profundo. A prova que te oprime em ásperas refregas, o peso enorme dos tormentos teus e a dor da obrigação nas cruzes que carregas, são as cercas de Deus. Música. Transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM690 de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999. Portanto, há mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, hoje conosco aqui, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui agradecendo a todos pela generosidade, pela audiência, por nos acompanhar. Nós estamos aqui por vocês, desejando também a todos um fim de semana iluminado, uma semana cheia de lições e cheia de boa vontade para aprender. Eu passo aqui as palavras para o nosso amigo Alain e peço para que depois faça a nossa prece de encerramento, Alain. Eu desejo a todos uma semana repleta de oportunidades de experienciar estes assuntos que aqui falamos, de se melhorar, de evoluir, de buscar fazer o melhor a cada momento. E falamos tanto de Jesus, vou pedir a Jesus, através dos prepostos que sabemos agir em nossas vidas, que possamos ter a companhia destes espíritos protetores que sempre se esforçam para nos trazer as melhores sintonias para a nossa transformação íntima. Que foquemos nesta vida realmente a maior necessidade que o nosso espírito imortal precisa para esta evolução. Que a gente dedique o nosso tempo principalmente a isso. E que não esqueçamos jamais, a família é a parte da sociedade mais importante para cada um de nós. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.